construção de informação colaborativa. Então, vou pensar, em vez de governo eletrônico, democracia eletrônica, mas de interatividade, em termos de participação de fato. E não só de você ficar lá, o cidadão recebendo informação e podendo receber, tendo privilégio, mas sim de o cidadão como protagonista e participação. Além de cidade digital, bairro digital. Então, você pensar muito de baixo para cima, porque rede funciona assim. O grande lance de rede de internet é ser distribuído. No sentido de que o governo eletrônico é o cidadão poder ver o, sei lá, o CPF. Cara, é só de lá pra cá, é só mamão. Isso. E aí, assim, a disponibilização é óbvio, assim, eu não quero tirar a importância, porque é obviamente fundamental, mas que a disponibilização é um passo para a possibilidade da interatividade da informação. Sim. Então, de você construir. Então, a gente tem o pessoal da Casa dos Meninos do Instituto Lidas, que eles têm um trabalho foda. Ah, a gente quer saber quantas creches, qual a capacidade das creches. Eles não falam mesmo da prefeitura. Eles se organizaram e fizeram o mapeamento do bairro. Então, eles têm dados mais atuais do que os dados públicos que estão lá.